So I'm not using the vocoder. Just yet. I'm gonna try this picture on a channel here. Da da da da da da da da da da. We'll be right back.